os sonhos, os segundos, e demoras pra sorrir, pra chorar, pra repetir a pergunta mais antiga, mais difícil de entender.